pedra, cal, cimento. Dejeto, apontar pra cabeça. Ori, a cidade, um cronista. Oji, e a dobra do dorso do operário na rua. Labirinto, fauno, a sombra, a luz da lua. Aço, peito, flecha, caminho. Magma, lava, inveja, vizinho. Posto de saúde dos anos 80. A.S. Bezetacil, Cibalena. Vida real dessa filosofia. Máquinas comem você, meio-dia. O ponteiro, o relógio, a corrida pro pódio. A estética do mal no terror psicológico. Espelho, perdão, lâmina, credo. Ocupar essa praça, honesto. A favela aguarda, atenta ao revide. Manifesto vira piada, declive. Corrida clichê, desagradável, pai. Fetiche de playboy, é colaco, barrabás. Todos os dias na biqueira alguém vai. Pra deixar um pouco mais a alma em stand-by. O que faremos então, sem provocar alarde? Sepulcro mediano, me mate nesta tarde. Beberemos, nesta água Nicodemos. Oremos, pois vamos suar veneno. Abra caminho dos pés.